fazer. Três dias que eu tô na deprê. Troquei meu celular pela TV. Lá não vejo sua felicidade. Coração desocupado, saudade no talo. E o seu tchau no meu ouvido em som alto. Da sua boca vermelha eu matava minha sede. Agora é só numa boquinha verde. É geladeira lotada de criptonita. O super-homem chora e grita de saudade da mulher bandida. E a geladeira lotada de criptonita. O super-homem chora e grita de saudade da mulher bandida. E da mulher bandida. Chora, meu gaiteiro, vai! Bora, bebê! Boa noite, gente! Essa é boa demais, meu. E vai fazer três dias que eu tô na deprê. Troquei meu celular pela TV. Lá não vejo sua felicidade. Coração desocupado, saudade no talo. E o seu tchau no meu ouvido em som alto. Da sua boca vermelha eu matava minha sede. Agora é só numa boquinha verde. E a geladeira lotada de criptonita. O super-homem chora e grita de saudade da mulher bandida. E a geladeira lotada de criptonita. O super-homem chora e grita de saudade da mulher bandida. Vem! E a geladeira lotada de criptonita. O super-homem chora e grita de saudade da mulher bandida. Da mulher bandida. Ei, Gilmarzinho! E da mulher bandida. Obrigado, gente. Valeu, bom demais.